sinagoga ele entrou, um homem em dor, a mão mirrada, olhar de amor em meio à multidão. Jesus se move, a vida é restaurada. Levanta-te e vem para o meio. A voz do Mestre é poder. Estende a mão, recebe o toque. Sã como a outra, vem viver. Ó Jesus, Filho de Deus, tua graça vem nos libertar. Em ti encontramos a luz, nossas almas querem te adorar. Ó Jesus, Filho de Deus, teu amor nos faz levantar. Mãos levantadas a te louvar. A multidão não pode esperar teus milagres, nos fazem crer. Os espíritos se prostram, teu poder faz o mal perecer. Quem são meus irmãos e mãe? A resposta é clara e fiel. Aqueles que fazem tua vontade são parte do teu grande papel. Oh Jesus, Filho de Deus, tua graça vem nos libertar. Em ti encontramos a luz, nossas almas querem te adorar. Oh Jesus, Filho de Deus, teu amor nos faz levantar. Em ti, Senhor, somos novos, com as mãos levantadas a te louvar. E mesmo em meio à dor, teu amor nos quer curar. Em ti, Senhor, somos livres. Com a fé, vamos avançar. Oh Jesus, Filho de Deus, tua graça vem nos libertar. Em ti encontramos a luz, nossas almas querem.